Panorama Agrícola para 11 de fevereiro de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é sexta-feira, 11 de fevereiro, noite de lua crescente. Nos trabalhos técnicos do programa estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier. Eu já cheguei de a cavalo pra bailando e por rodeio. Já tive muito ventana bufando embaixo do arreio. O ditado desta sexta-feira é: a quem sabe esperar, o tempo abre as portas. Uma dica de Simone Barrim para preservar o seu colchão. Alimento e Companhia, farinha com as sementes da abóbora. Hoje você confere também o boletim do Santa Catarina Rural. E na entrevista, trabalhador na agricultura começa a se mobilizar para o Grito da Terra Brasil. Domingo, 7h30 da manhã, você assiste ao programa SC Agricultura, na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Ao trocar o lençol, procure passar o aspirador de pó no colchão. Depois, espalhe um pouco de talco. Ele ajuda a absorver a umidade e deixa a cama perfumada. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Uma missão do Banco Mundial com especialistas na área de gestão de desastres deve visitar Santa Catarina ainda neste mês de fevereiro. O objetivo é manter contato com os secretários de Estado que têm envolvimento na execução do programa Santa Catarina Rural Microbacias 3 e discutir um possível apoio do Banco Mundial na área de prevenção de desastres naturais. Uma outra equipe de avaliação do Banco Mundial, esta com sede em Brasília, estará em Santa Catarina na semana de 21 a 25 de fevereiro para discutir com a equipe de especialistas da EPAGRE-SEPA uma metodologia de avaliação de impactos do programa Santa Catarina Rural. E uma missão do Banco Mundial já tem definida a primeira visita oficial de acompanhamento do programa Santa Catarina Rural. Será entre os dias 28 de março e 4 de abril deste ano. Na oportunidade, a missão do Banco Mundial fará uma avaliação das primeiras ações que foram executadas para a implantação do Santa Catarina Rural nas respectivas instituições executoras, como EPAGRE e SIDASC, e nos âmbitos estadual, regional e municipal. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A nossa entrevista de hoje é com Adriano Gelsleuchter, coordenador da área de jovens da FETAESC, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Santa Catarina. E o assunto é o Grito da Terra Brasil. Adriano, a FETAESC começa a discutir uma pauta para o Grito da Terra quando? Gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando com todos os ouvintes da Rádio Panorama Agrícola. Bom, é o seguinte, nós temos, todos os anos, fizemos uma mobilização que é uma data base nossa chamada de Grito da Terra Brasil. Esse nome já vem há 16 encontros, há 16 anos que vem se aplicado, e sempre a data no mês de maio. Esse ano, como a gente está dando subsídio a esse evento nacional, a essa mobilização, durante os dias, ou melhor, entre os dias 14 e 22 de fevereiro deste ano, nós vamos estar indo às nossas associações regionais e sindicatos para discutir junto aos nossos sindicatos e agricultores quais problemas nós estamos encontrando, quais as dificuldades, para assim a gente estar montando uma pauta e estar levando para ser discutido e unificar essa pauta a nível estadual para ser discutido a nível nacional. Numa avaliação prévia, Adriano, quais são os principais desafios hoje? Bom, hoje nós temos uma das coisas que sempre está no... todos os anos vem, é a questão da política agrícola, questão de preços. Hoje nós estamos enfrentando dificuldades com preço. O pessoal da risicultura está sofrendo muito com preço baixo. Então nós temos que tentar algumas alternativas na questão de renegociar talvez essas dívidas ou na possibilidade de isentá-los do pagamento. A questão sanitária também, quando o empreendimento agrícola tenta fazer uma pequena agroindústria familiar, ele passa por várias burocracias que muitas vezes inviabiliza, e através dessa dificuldade, dessa burocracia que hoje nós temos, muitos dos nossos jovens até acabam saindo das propriedades porque não conseguem inovar por conta dessas dificuldades. Então, a questão sanitária, a questão de preços, elas, basicamente, todos os anos a gente tem pautado ela, ainda com alguns avanços em algumas áreas, algumas ainda com avançar muito. Sempre é discutido também a questão de moradia para a área rural, mais crédito para a moradia, que nós temos um programa agora chamado Programa Nacional de Habitação Rural, só que o recurso ainda é pouco para ele, então para a gente suplementar esse recurso, suplementar o recurso para o PRONAF, enfim, a pauta nós temos aí algumas dificuldades que elas são iminentes e que são fundamentais para a gente tentar negociar para manter a nossa agricultura do jeito que nós trabalhamos com mais agricultores no campo. Adriano, por falar em conquistas, quais foram as principais conquistas no último ano? Bom, no ano passado, no Grito da Terra de 2010, nós tivemos duas grandes conquistas, pelo menos importantes. O aumento do teto do Programa Nacional de Crédito Fundiário, que passou, que era o limite de R$40 mil, passou para até R$80 mil. Essa foi uma grande conquista, e nós estávamos há mais de 4 anos reivindicando esse aumento, porque nos estados do sul esse valor de R$40 mil era muito pouco para conseguir comprar uma terra. Então tivemos esse avanço, conseguimos no ano passado. Conseguimos dobrar o recurso para o Programa Nacional de Habitação também, que nós tínhamos R$500 milhões para o Brasil, nós conseguimos para esse ano a garantia de R$1 bilhão, e passamos também de 15 para 16 bilhões na linha de crédito do PRONAF. Enfim, algumas das conquistas mais importantes que tivemos aí no ano passado no Grito da Terra Brasil. Nós agradecemos a Adriano Gelsleuchter, coordenador de jovens da FETAESC, entrevista aqui o Panorama Agrícola, falando sobre reuniões regionais da FETAESC para o Grito da Terra Brasil, que ocorrem de 14 a 22 deste mês. Adriano, obrigado pelas suas informações. Obrigado, agradeço a oportunidade mais uma vez e até uma próxima, se Deus quiser. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. A farinha da semente de abóbora ajuda a prevenir doenças do intestino. Seu papel é auxiliar o intestino a eliminar substâncias tóxicas. Isto acontece porque as sementes são ricas em fibras, um teor maior, por exemplo, do que o do feijão e da lentilha. O melhor é que a farinha da semente de abóbora pode ser preparada aí, na sua casa. Basta lavar bem a abóbora, retirar as sementes e deixar de molho na água, para separar da polpa. Seque as sementes naturalmente durante 12 horas ou leve ao forno por 10 minutos. O próximo passo é torrar as sementes da abóbora em uma frigideira até dourar. Triture as sementes no liquidificador e peneire. Você pode usar essa farinha para enriquecer alimentos ou substituir a farinha branca no preparo de pães, bolos e biscoitos. É hora das notícias. O programa Troca-Troca de Calcário e Sementes para este ano em Santa Catarina está previsto para iniciar na segunda quinzena deste mês. Os números que serão propostos ou que estão sendo propostos ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural são os seguintes: 120 mil toneladas de calcário por meio das cooperativas, 150 mil toneladas de calcário direto ao produtor, 220 mil sacas de sementes de milho e 2.500 kits de insumos para o programa de forrageiras. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.